pra sofrer. Ao nosso encontro não apareceu. Aí telefonei e quase que chorei. O telefone às vezes nos faz mal e sem querer acaba uma paixão. Eu me chamo Zé, pois é, fiz a ligação, é. E ela disse alô João, ai ai. E ela disse alô João, pra que que eu fui telefonar? Pra que? Pra que que eu fui telefonar? Pra sofrer. Ao nosso encontro não apareceu. Aí telefonei e quase que chorei. O telefone às vezes nos faz mal e sem querer acaba uma paixão. Eu me chamo Zé, pois é, fiz a ligação, né? E ela disse alô João, ai ai. E ela disse alô João. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Cartinha assinada pela nossa gentil ouvinte, Dona Zilda Amélia Caldas. Ela reside aqui em São Carlos e diz que São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ela gostaria de ouvir, com Radamés Inátali regendo seus músicos, do Roberto Martins, arranjo Radamés Inátali, Bodas de Prata. Ainda para ela, são carlense, Dona Zilda Amélia Caldas, conosco nesta manhã, do musicólogo Ari Barroso e do Lalá Lamartine Babo, arranjo do Chico, arranjo vocal, para esse conjunto titulares do ritmo, arranjo orquestral do saudoso maestro Portinho, titulares do ritmo, este conjunto canta Rancho Fundo. Thank you.